Ele havia se tornado um mendigo, desiludido no seu casamento, entristecido com o rumo da sua vida, abandonou tudo e passou a morar nas ruas. E a sua barba foi crescendo, o seu cabelo, a sua roupa cada vez apodrecendo mais, e ele se alimentava do lixo da cidade do Rio de Janeiro. Continuou assim durante muitos anos. Numa noite em que ele estava deitado ali, dormindo no meio do lixo, alguns vândalos passaram e colocaram fogo no lixo. Ele recebeu queimaduras no corpo inteiro, queimaduras violentas de primeiro, segundo e terceiro graus. Foi levado ao hospital. Todos os jornais noticiaram o caso daquele mendigo. O sofrimento era muito grande, mas ele, ali naquele hospital, pensando em tantas desgraças na sua vida, pensou: o que eu fiz para sofrer desse jeito? Por que Deus permite que coisas assim aconteçam comigo? Toda a minha vida está destruída. Não há mais nenhuma possibilidade para mim. Por que não me deixam morrer nesse hospital? Por que Deus não permitiu que eu morresse todo queimado naquela hora? Foi quando entraram duas mulheres da Igreja Batista e disseram àquele homem: meu amigo, lemos a história da tua vida no jornal e viemos aqui em nome do Senhor Jesus para te oferecer uma vida nova. E quando ele ouviu esta oferta, ele pensou: somente uma vida nova poderia me transformar. E murmurando, ele disse: como que é possível ter uma vida nova? E aquelas duas mulheres, verdadeiros anjos de Deus, lhe disseram: se você receber o Senhor Jesus como teu único Salvador, você vai nascer de novo e vai ser transformado num novo homem. E ele disse: como que eu recebo Jesus como meu Salvador? E elas então lhe ensinaram a fazer uma confissão, dizendo que era um pecador, que precisava de perdão, que se arrependia dos seus pecados, e proferiu de viva voz uma oração dizendo: eu me arrependo e recebo o Senhor Jesus como meu único Salvador. Aquelas duas mulheres foram embora e deixaram com ele um folheto. Quando ele recebeu alta do hospital, ele foi e procurou aquela Igreja Batista em Vieira Fazenda, Rio de Janeiro. E ali ouviu a palavra mais uma vez. Publicamente confirmou a sua fé. Recebeu o batismo nas águas e se tornou um pregador e um comportor. Isto é, pessoa que distribui literaturas bíblicas. Por todo lugar que ele passava, ele dava o seu testemunho. E ele contava que logo depois de haver se batizado nas águas, voltou para casa, lúcido, com vontade de reconstruir a sua vida. E a sua esposa o recebeu de braços abertos e ele restaurou o seu casamento. Teve 7 filhos e contava para todo mundo: antes eu era um mendigo, mas agora eu sou um príncipe de Deus. O Senhor Jesus me transformou por dentro, e eu sou hoje um novo homem. E a parte preferida da escritura que ele gostava de mencionar e aqui está escrita no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, no versículo 8: Deus levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Meu amigo, minha amiga, você pode estar no lixo, você pode estar no esterco, você pode estar no fundo do poço ou até no fundo do abismo, mas Deus está em cima nos céus. e Ele se compadece do pobre, do necessitado, do aflito e do sofredor. E se você quer se tornar um novo homem e se tornar agora uma nova mulher, receba o Senhor Jesus como teu único Salvador, e Ele vai te tirar do esterco e do pó da terra, e Ele vai te fazer assentar entre os poderosos e os grandes deste mundo, e Ele vai fazer você se tornar também um príncipe e uma princesa de Deus.